das nossas vidas e derramar sobre os nossos corações uma porção da sua palavra. Amém? Podem se assentar. Como já foi dito aqui, o meu nome é Luciano, sou pastor da Igreja Batista Água Viva, e eu senti uma alegria profunda ao adentrar esta igreja e perceber que ela está na mesma visão da Igreja Batista em Caxambu, visão celular, né, na mesma dinâmica, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Isso me trouxe bastante alegria, porque há pouco tempo nós estivemos no coração da visão celular, onde nasceu, em Manaus, aprendendo um pouco sobre essa dinâmica, e nós chegamos à conclusão que essa visão, ela procede do coração do Pai, é uma visão para multiplicação. Eu me sinto muito feliz pelo fato da igreja estar caminhando nesse mesmo propósito. Amém? Como o pastor, eu comuniquei aqui baixinho o ouvido dele, eu sou do norte de Minas, divisa com a Bahia, Vale do Jequitinhonha, vocês já ouviram falar? Amém? Se você tropeçar na minha cidade, você já cai dentro da Bahia, porque fica na divisa mesmo. Eu estou vindo do Rio de Janeiro porque eu saí do Vale do Jequitinhonha, fui fazer o seminário no Rio de Janeiro, fiquei 5 anos no Rio de Janeiro, e o meu primeiro ministério está sendo em Caxambu, e Deus tem nos abençoado ali tremendamente. A minha esposa, a pastora Marisa, não pôde estar, mas sou casado há 8 anos e tenho 2 filhas, a Esté e a Priscila. Está comigo também aqui 2 discípulos da primeira geração de 12, o Márcio, por favor, se coloque de pé. O Nilson, também discípulo, primeira geração de 12. E as crianças, Sharon, Stephanie e Rubens. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Ok, vamos então ao que interessa, a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir o livro santo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Abra comigo, por favor. Muito bem. Vamos então nos colocar de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do verso número 1 ao verso número 11. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Fecha os teus olhos por um instante, eu gostaria de orar mais uma vez contigo. Pai, no nome de Jesus, nós continuamos a adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós pedimos agora que o Senhor nos leve completamente cativos à tua presença. Senhor, toma os nossos pensamentos, toma os nossos sentimentos. Não permita, Senhor, que fiquemos aqui a oscilar entre um pensamento e outro, entre uma preocupação e outra. Leva o nosso ser completamente cativo à tua presença, de modo que nós possamos ouvir e absorver a tua palavra, e de modo que sejamos completamente edificados por meio da tua palavra, e receba o Senhor a glória, o louvor e a honra através das nossas vidas. O nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, podem se sentar, por favor. Nós vamos começar com a seguinte pergunta: como transformar os desertos da vida em um oásis de bênçãos? Amém? Pergunta para o irmão aí do teu lado se ele sabe como transformar os desertos da vida em um oásis de bênçãos. Ele te respondeu positivamente essa pergunta? Se não, nós vamos então à palavra do Senhor. Bem, é verdade que sempre depois de um grande gozo espiritual, de uma experiência profunda com Deus, Satanás, ele vem testar a validade ou a profundidade dessa experiência. E o objetivo de Satanás, ao testar essa experiência com Deus, esse gozo espiritual, é justamente para roubar a alegria que inunda o nosso coração, por termos recebido algo da parte de Deus. Dentre muitos exemplos bíblicos, eu quero citar um outro antes de adentrarmos aqui a esse fato narrado pelo evangelista Mateus. Eu quero pensar com você sobre Elias, o caso de Elias. Só para confirmar essa minha primeira palavra. Você já conhece a história de Elias de cor e salteado. Elias no Monte Carmelo enfrentou 850 homens. 400 de Baal, se eu não me engano, e 450 do poste ídolo. Elias teve uma experiência incomum com Deus, que todos nós queríamos ter. Elias orou e a Bíblia narra que Deus desceu fogo do céu. A oração de Elias foi extremamente curta. Ó Deus, para que saibam que tu és Deus em Israel, responda a minha oração. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Enquanto os profetas ficaram clamando, desde o amanhecer até o meio-dia, e os seus deuses não responderam nada, com meia dúzia de palavras de Elias, Deus respondeu a sua oração, e ficou muito evidente em Israel que só o Senhor, de fato, era Deus. E aí depois nós deparamos com Elias sendo ameaçado por uma mulher e fugindo de uma única mulher. Aquele homem que havia enfrentado 850 homens sozinho, de repente ameaçado por Satanás. Satanás veio através de Jezabel testar a validade daquela experiência, a profundidade daquela experiência, e ele por um breve momento conseguiu roubar a alegria do coração de Elias, porque não é todo dia que se ora e a fogo desce do céu. Você há de concordar comigo. A Bíblia diz lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 4, assim: ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E aí, queridos, não é que a experiência de Elias com Deus não fosse válida ou profunda, não, porque a experiência de Elias lá no Monte Carmelo foi válida e profunda. Mas o diabo usou todas as suas forças para roubar imediatamente os frutos daquela experiência. Ele trabalhou e por um instante ele conseguiu. Se a voz de Deus não ecoasse na boca daquela caverna, ele estaria perdido. Deus então reverteu a situação do profeta. E um outro exemplo, é o exemplo aqui que nós constatamos na palavra de Deus. Jesus foi para o deserto buscar as suas experiências com o Pai. E aqui nós temos uma terrível aproximação do maligno, com as suas terríveis sugestões. Se você olhar o capítulo 3, você vai ver que Jesus tem uma experiência extremamente profunda com o Pai. Ele é batizado por João Batista, e quando ele saía, capítulo 3 de Mateus, quando ele saía das águas, uma voz ecoou dos céus, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, me alegro. A voz de Deus foi audível. Todas as pessoas aceitaram, inclusive o próprio Jesus. Então foi uma experiência em comum, porque não é também todos os dias que nós ouvimos a voz de Deus de uma forma audível, ao ecoar em nossos tímpanos. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí acontece o seguinte: o diabo, de novo, assim como ele fez com Elias, ele viu nessa oportunidade, né, uma grande chance para agir. O caso de Jesus se tornou um prato cheio para Satanás, para o tentador. Se tornou um prato cheio, muito cheio, porque Jesus, depois dessa experiência, ele foi conduzido para o deserto. E Mateus nos informa, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, que ele foi conduzido para lá para ser tentado. E aí, chegando na minha, na sua vida, eu quero dizer para você o seguinte: que os desertos, eles surgem em nossas vidas. Mais cedo ou mais tarde, eles surgem. Ora, proporcionado pelo próprio Deus. Ora, criado por nós mesmos em consequência dos nossos pecados. Mas o fato é que nós não estamos livres dos desertos da vida. Mas eu fiz uma pergunta no início para você: como transformar os desertos da vida em um oásis de bênçãos? Antes de nós aprendermos com Jesus, eu tenho uma outra pergunta: o que é um deserto espiritual? Porque aqui nós temos um deserto literal que nos aponta para os desertos espirituais que nós todos passaremos ou estamos passando. O que é um deserto espiritual? Eu quero tentar definir aqui, para mim e para você, para nós aprendermos o que é um deserto espiritual. Deserto espiritual é um lugar ou uma situação em que não é possível esconder-nos da nossa própria verdade. Deserto espiritual é um lugar em que somos confrontados mais cruelmente conosco, com nós mesmos e com as nossas regiões mais sombrias. Deserto é uma arena onde você tem que aprender a lutar com as suas próprias paixões, pois elas, quando vêm, elas costumam nos assaltar como leões famintos. Deserto espiritual é onde, ou uma situação em que a sua fé será provada a ferro e fogo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? No deserto, o seu amor por Deus é confrontado por forças mundanas e também por forças demoníacas. Mas eu quero dizer para você também que deserto é lugar de crescimento. Amém? Deserto é lugar de crescimento. O deserto é, acima de tudo, deserto espiritual, é, acima de tudo, lugar ou situação em que nós nos aproximamos mais de Deus. Então a esperança, se você está vivendo um deserto espiritual, Deus tem uma palavra de boas novas para você nessa noite. Você vai poder transformar o seu deserto espiritual em um oásis de bênçãos, amém? Eu quero repetir mais uma vez: deserto é lugar de proximidade com Deus. É interessante quando nós nos deparamos com o profeta Oséias no capítulo 2, verso 14. O profeta fala em nome de Deus à nação de Israel, dizendo assim: eu atrairei essa nação ao deserto e ali falarei ao seu coração. Só para evidenciar, nessa noite para mim e para você, que deserto é lugar de proximidade com Deus. Deus permite, porque no deserto nós nos tornamos sensíveis, nas situações adversas, os problemas que nos fogem a capacidade de solucioná-los. Então, queridos, se de fato deserto não é somente um lugar de tentações e provações, não apenas lugar de necessidades e tentações, mas é lugar também de proximidade de Deus, ele poderá se transformar de fato num oásis. O seu deserto poderá de fato se transformar num oásis. E aí eu quero citar um outro profeta para você nessa noite: Isaías capítulo 41, verso 18. Nós temos o profeta falando que Deus tem poder de transformar os desertos em Oásis, lá diz assim: abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Glória a Deus por isso, amém? É o que Deus vai fazer na minha e na sua vida, nesta igreja e na igreja lá de Caxambu. Deus vai fazer com as situações, Deus vai fazer com que as situações adversas sejam mudadas, de forma para nos beneficiar, para nos fazer crescer, para nos consolidar, para nos fazer prosperar em todos os níveis. Amém? Mas a pergunta que eu fiz no início não quer calar: como transformar os desertos da vida em oásis de bênçãos? Como nós podemos descobrir as ricas fontes em meio aos grandes problemas que nós passamos? Onde estão? E quais são essas fontes? Porque talvez você diga aí no seu lugar: é fácil para você falar porque você não está vivendo o problema que eu estou vivendo. Eu concordo contigo, viver, passar por um deserto é algo extremamente doloroso, cruel. Mas a partir de então, o Senhor Jesus, ele vai ser o nosso guia. Ele vai ser a nossa referência nessa descoberta. O que está registrado na Bíblia, mais especificamente aqui em Mateus capítulo 4, é exclusivo para o nosso crescimento. Logo nós podemos aprender com Jesus, ele nos ensina isso, a transformar os desertos da vida em um oásis de bênçãos. Ok, nós temos a primeira tentação, você leu comigo aí no texto. A primeira tentação, ela constitui numa descoberta de um oásis tremendo, que você pode beber nele, que você pode usufruir dele em meio às suas adversidades. Nós temos aqui a primeira tentação, e ao ser tentado, Jesus, ele nos mostra um oásis. Verso 3 e 4, o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, preste atenção, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui, ele nos mostra um oásis que você pode usufruir a qualquer instante em meio aos seus problemas, que é a palavra de Deus. Amém? Primeiro oásis, lugar onde você pode beber, lugar onde você pode ser confortado, onde as suas mais terríveis inquietações podem ser amenizadas. O tentador chega arrogantemente para o próprio Deus, e também homem, e tenta num aspecto terrível da natureza humana, que é a questão da fome. O instinto mais poderoso, preste atenção, no ser humano, é o instinto por alimento, a fome, queridos. Nenhum outro instinto, na minha e na sua natureza, é tão capaz de determinar o nosso comportamento como a fome. O homem, quando está de fato com fome, ele é capaz de fazer as coisas mais bárbaras. Nós não sabemos o que é fome. Nem mesmo eu que vim do Vale do Jequitinhonha, lugar pobre, eu não sei o que é fome, apesar de ter passado um dia na minha vida, 24 horas, sem ter o que comer. Eu não estava de jejum, eu não tinha mesmo o que comer. E aqui nós encontramos Jesus 40 dias sem comer. Nós não sabemos o que é fome, eu repito. O tentador o tenta. Você viu comigo que Jesus jejuou por 40 dias, e depois, obviamente, ele teve fome. O deserto, aqui onde Jesus está, é um lugar inóspito, um lugar extremamente árido, onde poucas plantas poderiam sobreviver no calor escaldante do deserto. Nesse lugar aqui onde Jesus está, era praticamente impossível conseguir água. Jesus não deve ter encontrado nem sequer um cactus. Na verdade, aqui é a tentação acerca do alimento. Mas a sede também era cruciante. Nem água e nem alimento estava diante dele. A fome apertava, a sede era cruel. E aí escute, diante de um grande problema, de uma necessidade violenta, o tentador sempre vai aparecer com as suas terríveis sugestões. O desejo de Satanás em fazer com que nós permaneçamos no deserto é estimular os nossos instintos e os instintos mais básicos em nossa natureza, para que nós venhamos a nos desviar do propósito de Deus. Satanás sabia e ele sabe que diante da fome, o ser humano é capaz de quebrar alianças. O ser humano, eu e você, nós somos capazes diante da fome, fome mesmo, romper com pactos, com laços de amor, em troca de um único pedacinho de pão. E ele viu na face de Jesus fome e sede. E ele desafiou a divindade de Jesus: se tu és o Filho de Deus, justamente com o intuito de quebrar a aliança que ele tinha com o Pai de dependência. O diabo então continuou a dizer: transforme essas pedras em pães. Ou seja, você está com fome? Use todos os seus recursos para saciar a sua fome. Com isso, o tentador está dizendo que Deus, ele é ineficiente. Escute, com essa tentação aqui, Satanás vem afirmar que Deus, ele é ineficiente. Ele é incapaz de suprir as nossas necessidades. Ele também, com essa tentação, ele vem afirmar para mim e para você que nós só somos instintos. Instinto. Que nós não temos uma natureza espiritual. Que nós só somos absolutamente carne, mais nada do que isso. Ele vem desafiar Jesus nesses níveis e também desafia a mim e a você. Ele queria que Jesus quebrasse um princípio. E se Jesus quebrasse um princípio, na condição de Salvador, ele se tornaria a própria causa. Ele não conseguiria completar a obra da cruz. E aí no seu confronto, escute, Jesus usou o Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que nós já conhecemos. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Eu quero ler para você o texto. Diz assim: ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná, que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Palavra disponível a mim e a você. O deserto na vida do povo de Israel foi extremamente necessário, queridos, para que eles pudessem compreender que há necessidades muito mais profundas na alma do ser humano, que o homem não somente é instinto, mas o homem também é espírito. Deus levou Israel para o deserto, eles passaram 40 anos aprendendo a viver a partir da palavra. Quando eu fui para o seminário, eu estava com 40 dias de casado. Eu tinha R$240 no bolso. Eu não queria ir para o Rio de Janeiro de jeito nenhum, porque eu tinha uma crise com violência. E disse: Deus, eu não vou para o Rio de Janeiro. Fugi 2 anos. Eu disse: Deus, olha, tem uma cidade aqui perto, Teoflotone, seminário, deixa eu estudar ali. E fui por conta própria. Depois de 1 ano incomodado naquele lugar, ia para a sala de aula sem um sentimento de realização própria, o Espírito Santo continuava a falar comigo: eu não te chamei para aqui. Te chamei para o Rio de Janeiro, você precisa ir para lá. Você é teimoso, está em desobediência. Até que eu fui para o Rio de Janeiro, casado, 40 dias de casado, com R$240 no bolso, sem ter trabalho. A minha esposa também não, nós fomos morar no seminário. Eu me lembro um dia em que eu abri os três... Eu morava num quarto, junto com a minha esposa. Era um prédio coletivo para casal sem filhos, um corredor, banheiro coletivo, cozinha coletiva. E um dia eu abri o armário que ficava próximo à minha cama, eu não tinha nada para comer. Absolutamente nada. E eu disse: Deus, eu estou aqui no seminário, te servindo, porque o Senhor me trouxe. E eu creio que o Senhor vai me sustentar. Eu olhei para minha esposa, que ainda estava deitada na cama, e disse: se ela aguentar, eu aguento. Se ela não reclamar, a gente continua essa luta. Queridos, eu vi a misericórdia de Deus. Eu terminei o seminário, eu cheguei, escute, com R$240 no bolso. No final do curso, depois de 4 anos, eu fui somar os boletos bancários. Só de mensalidade nós pagamos R$17 mil, sem contar livros, sem contar comida, roupa, remédio, enfim, tantas despesas. E quando, a noite que antecedia a formatura, eu sentei lá na minha mesa e fui somar os boletos, guardei tudo. Quando eu terminei, eu chamei minha esposa e disse: olha quanto que deu o valor. Você lembra quando nós, com quanto nós chegamos aqui no Rio de Janeiro? Ela, R$240, R$17 mil só a despesa. E Deus falou comigo: eu fui fiel contigo ou não fui? Deus me ensinou que nós podemos viver por meio da palavra dEle. Você pode, amém? A palavra dEle é para você usufruir. Eu me lembro um dia que, segundo ano, quarto período, por quinto período, eu estava devendo R$5 mil para o seminário, consegui emprego, a minha esposa também, salário mínimo, era conta para comer. E um dia fui na secretaria do seminário para fazer a matrícula. O tesoureiro me atendeu com muita educação e disse: olha, infelizmente você não pode se matricular, porque sua dívida está muito alta e você precisa pelo menos pagar metade dessa dívida. Ele disse: pelo menos não tem como pagar. Eu vim aqui porque Deus mandou, mas para ele isso não tinha. É uma instituição que sobrevive a partir das mensalidades. E aí aquele dia eu saí, sentei na praça do seminário e olhei para o céu. Minha esposa estava assim do lado, extremamente preocupado. Nós já começávamos a chorar, porque nós já estávamos com viagem marcada de volta para a nossa cidade natal. Nós não falávamos nada um com o outro, só olhávamos e começávamos a chorar. 3 dias assim, com viagem marcada, 1 semana, não temos como estudar, vamos voltar. E aí um dia, sentado nessa praça, olhei para o céu, e Deus disse assim: filho, quieta-te, porque as suas ansiedades não vão acrescentar absolutamente em nada o meu agir. Eu vou agir na sua vida porque eu sou Deus. Eu te sustento no meio do deserto. E nessa noite eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra profética. Assim também Deus vai fazer contigo. Deus vai te sustentar em meio aos desertos. Se o seu deserto ele é financeiro, Deus vai prosperar você em níveis sobrenaturais. Você crê nisso? Amém? Porque foi o que Deus aqui realizou na vida de Jesus Cristo, de uma forma tremenda. Palavra de Deus, ela vem saciar a nossa alma, ela vem saciar o nosso espírito. O nosso espírito anseia por Deus, assim como o nosso corpo anseia por alimento. O pão alimenta o nosso corpo, mas o pão não pode alimentar a nossa alma. A palavra de Deus alimenta a nossa alma, sacia o nosso espírito. Então, queridos, finalizando aqui esse primeiro aspecto, se um dia você passar por um deserto, ou se você está passando, lembre que a palavra de Deus, ela é oásis para a tua vida. Nela você vai encontrar sustentação necessária. Eu gosto muito do profeta Jeremias, quando ele fala assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram, elas produziram dentro de mim um gozo tremendo. Jeremias 15, 16. Salmista, no Salmo 119, verso 103: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Amém? Palavra. Você pode viver a partir da palavra. Ok, muito bem. Chegamos à segunda tentação. Versos 5, 6 e 7. Ao ser tentado, Jesus descortina para o diabo, para mim e para você, que nós temos um outro oásis. Eu quero repetir o texto. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, pois está escrito. Agora ele usa a própria palavra. um salmo. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que oásis é esse, pastor? Fidelidade de Deus. Deus não somente dá palavra, mas Deus manifesta algo que está na essência do seu ser, que é ser fiel. Amém? Fidelidade. Ao contrapor a palavra de Lúcifer, Jesus está falando, o meu Pai é fiel a mim. Eu não preciso fazer testes. Eu não preciso executar o teu programa para saber algo do caráter dele. Eu conheço a essência dele porque eu venho dele. Eu sou a exata expressão do seu ser. E eu permaneço também fiel ao meu propósito. E ele toca em algo terrível aqui da nossa natureza humana, que é a ansiedade. Nós somos os únicos animais na natureza que vive a ansiedade. Nós somos pessoas que nos preocupamos. A preocupação, ela faz parte da nossa existência. E, nos desertos da vida, em meio às preocupações e angústias, nós precisamos descobrir um oásis que pode matar a sede da preocupação. E a força, queridos, preste atenção, que gera ansiedade. Por que, pastor, que nós somos seres ansiosos? A força que gera ansiedade em nós, ela é causada por uma necessidade de confiança. Nós queremos confiar. Nós queremos confiar em alguém, porque nós temos consciência da nossa fragilidade e do nosso limite. Então, é um dominó derrubando o outro. E Satanás sabe que a natureza humana, ela é impelida pela ansiedade. Que a ansiedade é força motriz. Satanás também sabe que a ansiedade, quando atinge níveis anormais, ela é capaz de neutralizar o ser humano. E aqui, queridos, ele mexe justamente nesse ponto. Ele toca nessa questão. Você vê que ele usa a própria palavra. Ele sugere aqui que o pai não está cuidando do filho. A fidelidade de Deus fosse questionada. Deus não é fiel. Permita-me usar um outro exemplo aqui. Eu disse para vocês que a minha crise em ir para o Rio de Janeiro era violência. Terceira semana que eu estava lá, eu fui como bom mineiro tomar um banho de... O que vocês acham? De praia. Banho de praia. Quantos cariocas nós temos aqui? Parabéns pelas praias, principalmente a região dos lagos. Fui tomar um banho de praia onde? Barra da Tijuca. As praias ali extremamente violentas. E aí aprendi a nadar, mas lá no Rio Jequitinhonha. Cheguei na Barra da Tijuca, tchup, caí, entrei, mar adentro. A minha esposa ficou sentada. Eu disse para vocês que tinha preocupação, não queria ir de qualquer jeito. Terceira semana, Deus chegou e para mim disse, eu vou mostrar para você que eu sou fiel. E aí adentrei o mar, falei, bem, agora eu vou voltar, que está legal. Eu não estava afogando, porque eu sei nadar. Eu não conseguia sair do lugar para voltar para a praia. E nisso eu cansei. E lá na Barra da Tijuca, quem conhece, tem um helicóptero que tira as pessoas com uma sacolinha, né, um cesto. E aí o helicóptero estava ocupado, tirando alguém do lado. E aí o que eu pensei foi só o seguinte, eu não pensei nem em Deus. O pensamento que veio na minha mente foi o seguinte, eu não posso mentir, né? Vim estudar teologia e vou morrer afogado. E uma onda, bum, caiu, afundei. Subi de novo. Olhava para o mar com medo de ir para lá, porque não tinha fim. Os prédios pequenos. A minha esposa então percebeu que estava acontecendo alguma coisa errada. Ela então ficou de pé. Dois salva-vidas também viram e ficaram assim. Acredito eu que pensando, bem, ele entrou, ele sabe como sair. Só que eu não consegui, eu estava muito cansado. Então balancei as mãos, eles vieram. Chegaram rapidinho, não sei como. E aí, me deram uma bronca. A gente está falando que não pode entrar no mar, enfim. Eu disse, olha, desculpa, sou mineiro, recém-chegado. Só podia ser mineiro mesmo. Mineiro que dá trabalho para a gente. Aí, eu disse, como a gente faz para sair desse negócio aqui? Ele nada comigo para a direita. A gente foi nadando em direção ao movimento da onda e conseguimos sair. Queridos, a minha esposa então começou a me dar uma bronca. Eu disse, vamos embora. Chega por hoje. Outro dia a gente volta. Pegamos o ônibus. Para quem conhece o Rio de Janeiro, nós morávamos no Brás de Pina. Nós pegamos da Barra da Tijuca até a Rodoviária Novo Rio. Da Rodoviária Novo Rio nós pegamos o 352, lembro bem. Madureira, Avenida Brasil. Quando nós estamos dentro do ônibus, ela me dando uma bronca. Eu ali, escutando calado. Poxa, você quer me deixar viúva tão cedo? De repente levanta quatro homens armados. Sequestra o ônibus. Plena Avenida Brasil. Tira o ônibus da pista onde os ônibus costumam correr. Coloca no meio e diz, com revólver na cabeça do motorista, e diz, some. Só sei que nós fomos em direção a Campo Grande. Foi roubando todo mundo. Quando chegou a minha vez de ser assaltado, eu estava com a mochila nas pernas. Eu abri as pernas, a mochila caiu no chão e empurrei debaixo do banco. Aí minha esposa olhou e falou, onde que você aprendeu isso? Qual filme? Eu falei, só tem quarentinha ali. É a semana. E aí passaram, chegaram para mim. Assalto, me dá o dinheiro. Falei, não tem dinheiro. E aí não tinha, o meu dinheiro não era para bandido mesmo. O seu é? O meu também não. E não tinha mesmo. E aí foi roubar o de trás. Queridos, quando eu desci do ônibus, eu já desci assim, qual é a próxima? Já preocupado. E ali Deus me deu Salmo 46. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. No final, diz assim, Deus quebra o arco, quebra a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí eu fui estudar onde Deus me colocou para trabalhar. Igreja Batista Bom Retiro, do lado do morro do São João, onde caiu esse helicóptero agora, há pouco, vocês viram na televisão. E Deus me deu a oportunidade de trabalhar lá dentro com os bandidos, levar bandido para ser em recuperação. Pessoas envolvidas com crime desciam à igreja e pediam ajuda. Pastor, eu quero mudar de vida, o que vocês podem fazer por mim? Ali eu vi a fidelidade de Deus. Nós subíamos o morro, não precisávamos nem levar a Bíblia. Já éramos conhecidos ali. E Deus mostrou-se extremamente fiel em meio a um deserto. Porque ali é um deserto. E Deus disse, eu vou cuidar de você até o fim. Veja aí onde eu te coloquei. Houve situações em que nós chegávamos numa roda de bandidos, 16 homens altamente armados, com fuzis, com pistolas. Um dia, nós aproximamos de um grupo assim, porque nós chegávamos, tínhamos que aproximar, que eles tinham um tremendo respeito. Onde nós chegávamos, eles saíam por um instante. E um outro pastor amigo meu, Nando, que trabalhava, nós falávamos, que respeito que eles têm. E aí um dia nós aproximamos, entramos na roda deles, para pregar para o líder. E Deus disse assim, eu estou cerrando as portas do inferno, para que vocês preguem a minha palavra. Queridos, eu não vi um pio, como dizia minha avó, de um daqueles bandidos. Deus cerrou e nós conseguimos evangelizá-los para a glória dele mesmo. Amém? Então Deus, ele é fiel, é do caráter dele ser fiel. Ainda que Satanás tente nos convencer, ainda que Satanás nos convença, Deus, ele não pode mudar. É da natureza dele ser fiel e ele aquieta as nossas perturbações. Fidelidade de Deus. Eu quero citar um texto para você, que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 56, sobre a fidelidade de Deus. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo o que tudo disse, nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés. E aí nós temos um outro texto, Hebreus 6,18. Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. O texto nos comunica justamente que Deus é fiel, que Deus vai permanecer fiel a você. Amém? Então, quer dizer para você o seguinte, por mais extenso que seja o seu deserto, por mais árido que ele seja, escaldante, ainda que não haja nenhum tipo de vida ou esperança na sua situação, nós podemos transformar, você pode transformar essa situação em uma verde campina, você pode rever tudo isso, amém? Fidelidade de Deus. Muito bem, agora nós chegamos à terceira tentação. Ao ser tentado, Jesus nos descortina, nos mostra um outro oásis. Verso 8, 9 e 10. Ele toca aqui em outra coisa terrível, que compõe a nossa natureza. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei, preste atenção, tudo isso eu vou te dar, vai ser seu, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Um outro instinto muito forte do ser humano é o desejo de posse. É ou não é verdade? Nós vivemos ou não vivemos numa sociedade altamente consumista? Não vivemos? Vivemos numa sociedade altamente consumista. Eu quero dizer para você que o desejo de posse, ele quase sempre culmina na ambição. Quase sempre o desejo de posse culmina justamente na ambição. Este desejo jamais poderá ser saciado se nós orientarmos a nossa vontade para as coisas mundanas. Deus nos fez assim. Deus colocou um desejo profundo no nosso coração. Deus nos fez assim. Só que, posteriormente, esse desejo ficou maculado pelo pecado, a partir da escolha idiota dos nossos primeiros pais. Esse desejo de possuir algo, ele ficou corrompido. E a terceira tentação, ela se dá justamente nesses moldes. Ela acontece justamente nesses moldes, no molde de possuir. Porque o texto diz que o tentador mostrou a Jesus os reinos do mundo e o seu esplendor e ofereceu a Jesus. Ele disse: eu vou te dar. O tentador aqui, na verdade, ele tenta estimular não apenas o desejo de posse na pessoa de Jesus, mas a ambição, oferecendo o que ele tinha de melhor, o mundo efêmero com as suas cores pálidas. Então, quando os desertos da vida surgem, vem com ele muitas oportunidades diferentes das de Deus para a sua vida. São alternativas que você vai poder recorrer para amenizar o seu problema, mas não solucionar. Escute, com o deserto Satanás também propõe soluções que só amenizam, mas que não resolve as situações. Isso é terrível. E aqui nós encontramos alternativas propostas pelo diabo. Quando ele olha para Jesus, ele percebe uma aparente pobreza, ele se assusta com isso, porque ele conhecia Jesus lá na eternidade. O que aconteceu contigo? Cadê a tua glória? Cadê os seus súditos? Cadê o seu esplendor? Eu tenho, eu te concedo. Eu tenho, eu repasso para você. Mas se você me adorar, aqui ele foi muito longe. Ele queria que o Criador adorasse a criatura, porque ali estava um querubim que havia sido moldado pelas próprias mãos dessa pessoa, que é vista pelo próprio querubim numa aparente pobreza. Aquele foi extremamente arrogante, queridos, porque também ele ofereceu ao próprio Deus e que não era seu. Vocês concordam comigo? O mundo pertence a ele? Hã? O mundo pertence a Satanás? Pertence? Nada é dele. Ele não tem absolutamente nada. Jesus aqui, então, ele descortina mais um oásis diante das tentações desérticas. Ele diz assim: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás e só a Ele servirás. Adoração e serviço. Eu quero dizer para você que no seu deserto, você pode encontrar esse oásis. Qual oásis? Da adoração e do serviço exclusivo a Deus. Dali, Satanás partiu para outras regiões do deserto, porque agora ele acaba de ser derrotado. Jesus reafirma: eu só adoro a Deus, inclusive no deserto. Eu só sirvo a Deus, inclusive no deserto. Eu quero dizer para você o seguinte, que o bem maior é Deus. O sumo bem é Deus, aqui na pessoa de Jesus Cristo. Ele é insubstituível na sua existência. Ele é insubstituível. Só Ele é capaz de saciar a nossa sede existencial. Queridos, resumindo bem rapidinho, eu nasci num lar católico. A minha avó era macumbeira. Com 5 anos de idade, os meus pais separaram. Eu fui morar com ela. Eu passei a ser o braço direito dela em todos os seus trabalhos e ritos. E íamos para as matas fazer trabalhos, via famílias serem destruídas, pessoas serem mortas. Com 9 anos de idade eu comecei a beber. Bebia cachaça pura e não podia fazer cara feia porque apanhava dos meus tios. 3 tios soldados saíam comigo para as ruas. Com 13, 14 anos comecei a usar drogas. Com 19 eu tive uma overdose. Com 21 Jesus me livrou das garras dele. Amém? Mas uma grande questão na minha vida era o seguinte: por que a bebida? Por que as drogas? Por que a prostituição? No meu coração havia um vácuo, havia um buraco na minha alma, havia uma sede existencial tremenda. O que eu queria me preencher, o que eu queria me preencher, e o mundo me oferecia essas coisas, eu não conhecia Jesus. Eu queria me preencher, então, quando eu bebia, quando eu usava drogas, quando eu me prostituía, algo da minha natureza era tocado e havia uma satisfação momentânea. E aí, a partir dos 21 anos, eu descobri que essa sede existencial, que esse deserto só pode ser solucionado através da adoração e o serviço a Deus. Amém? A adoração e o serviço a Deus, de fato, é uma fonte rica de bênçãos. Pois quando nós adoramos, nós nos tornamos livres de nós mesmos, livres da nossa ambição. Quando nós adoramos, nós promovemos a morte do nosso ego. Pois quando eu adoro a Deus, as minhas paixões, elas ficam para trás. Pois na adoração Deus passa a ser o centro, e não a minha própria vontade, os meus instintos pecaminosos. Na adoração eu sou curado, você é curado e curada de todos os males, quer sejam espirituais, quer sejam emocionais, quer sejam até mesmo físicos. Eu conheço testemunho de pessoas, já ouvi falar, de que foram curadas no momento da adoração enquanto adoravam, gemiam de dor e adoravam, e foram tocadas por Deus. Veja comigo como nós temos um imperativo na palavra de Deus para adorarmos. Lá no Salmo 96, verso 9, diz assim: ó, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Salmo 96, verso 9: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós temos perdido a sensibilidade de contemplar o belo, e não há nada mais belo a ser contemplado do que a natureza de Deus, o caráter de Deus. Só Ele eu vou adorar, só a Ele eu vou servir. Amém? Isso é tremendo, queridos. Salmo 118, verso 28: tu és o meu Deus, eu te renderei graças, tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Está no deserto? Adore. Está no deserto? Sirva. Porque oásis é um pré-requisito para o teu deserto deixar de existir. E aí, preste atenção. Eu quero chamar a sua atenção para uma outra curiosidade aqui. Verso 11 Mateus diz assim: então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. E o serviram. Perceba comigo aqui que a vitória de Jesus apenas se concretizou com a chegada dos anjos para o servir. Porque até então ele está lutando. Ele está lutando. Ele tem necessidades ainda não supridas. Então a vitória ela é fechada. Ela é concluída com a chegada dos anjos. No entanto, mesmo antes, em meio aos conflitos, escute, ele soube se servir com as suas necessidades e tentações. Ele pôde abstrair do seu deserto condições para se manter de pé. Amém? Isso é exemplo de maturidade. É preciso aprender com o Senhor Jesus a lidar com os desertos, de modo que nós temos condições em Deus de transformá-los em oásis, a ponto de saciar a nossa sede. Que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente. Amém? Eu quero orar por tua vida nesse momento. Vamos colocar de pé. Se você vive um deserto, se você conhece alguém que está passando por um deserto, eu convido você a orar. Se é você mesma, diga: Deus, eis-me aqui, te apresento o meu deserto, e nesta noite eu te peço maturidade, te peço unção do teu Espírito, poder necessário para, Senhor, usufruir do oásis que o Senhor tem. Se há algum familiar, um amigo, diga isso, diga o nome da pessoa para o Senhor nesse momento, e comece a orar no teu lugar. Aleluias. Louvado e bendito seja o Senhor. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Deus, o nosso ajudador, aquele que nos dá vitória, aquele que nos ensinou a combater, para vencer, para a glória do Senhor, é neste nome que é sobre todo nome, que eu quero colocar a vida destes teus discípulos e discípulas. Eu não os conheço, não sei das suas lutas, mas certamente o Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe do limite das forças de cada um deles. E neste momento, ó Pai, eu quero colocar a vida deles diante do teu altar, para que o Senhor venha arrebentar ribeiros de águas neste deserto, para que o Senhor venha descortinar oásis. Ensina-nos, ó Deus, a abstrair, Senhor Deus, força em meio à fraqueza, esperança onde não há perspectiva para tê-la, no nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor Deus. Nós liberamos uma palavra aqui de conquista, de avanço, de vitória. Sim, Senhor Deus, de luta, mas de vitória em meio às lutas. O Senhor mesmo foi quem disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos uma palavra de superação do Senhor atrelada a este alerta. Então, no nome de Jesus, libera esta igreja, Senhor, uma unção tremenda para superar todos e quaisquer desertos, confrontos, afrontas, que eles possam de fato destruir as portas do inferno e salvar essa cidade para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo, Deus. Apresentamos os nossos amigos, os nossos parentes, Senhor Deus, que estão vivendo situações extremamente complexas. Muda sua história, Senhor Deus, dá a tua palavra, manifesta a tua fidelidade, conduz cada um deles à adoração e ao serviço exclusivo à tua pessoa. Receba a honra, a glória e o louvor, no nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe os irmãos, podem se sentar, a palavra está com o pastor.